aquilo e tu consegues. Bela manobra. E outra? E outra? Que são muitas. Espera, cuidado com... Oh, wow. Então, como foi? Estava a ir bem. Infelizmente, uma máquina de vendas apareceu à frente. Acho que nem um senhor Nogá me anima. Lamento que não tenhas entrado. Obrigada, eu vou esquecer. Mas acho que é uma pessoa que não. Quem é? Oh, meu querido queque de amorzinho. Então, quais são as boas notícias? Eu... Consegui? Sou da claque. Ah, eu sabia! Minha querida, tenho tanto orgulho. Oh, Ilse, a cabecinha da abóbora, entra no abraço. Oh, é o dia mais feliz da minha vida. O seu nome é Phil e é o nosso as. Veio do século 22 com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele veio conhecer. É o Phil, Phil, Phil. O futuro deve ser melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil. O futuro é o as do século 22. Está de pesca, mas vai ao liceu. Não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela os deixou. Ele é o Phil, Phil, Phil do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século 22. Phil, Phil do futuro. É o ar do século 22. Bom, na Assembleia o diretor vai fazer um grande percurso. Discurso! Discurso. Agora era boa altura para um alarme de incêndio. Adoro ver as notícias. Um dia espero vir a ser pivô de noticiário. Tens boca para isso. E passamos ao desporto. Eu sou o Seth Wasmer. Bolas! Eu sabia que ele se ia afundar. Ora bem, pessoal, antes de irmos à lição, tenho umas fichas para vos dar. Bom, preciso de um volume... Otário. Não sei como é que fazes isso, Debbie, mas é assustador. Eu distribuo as fichas. Acho que todos achamos que é a altura da Debbie Burrick descansar. Oh não, não faz mal. Adoro ser voluntária a sério. Faz o meu coração brilhar. Adoro ser voluntária, faz o meu coração brilhar. Berwick, tu dás-me cabo do juízo. Olhem, eu sou professor, eu é que tenho juízo. Podem distribuir as duas as fichas. Não podes vencer, Berwick. E tu sabes. Ouçam bem as duas. Isto não é uma competição. Vão. Cuidado, não. Não façam. Calma. Não precisam de... Não corram na sala de aula. Calma, abrandem. Ora bem. Ei, ei, ei. Muito bem, resolução do assunto, sala do diretor, agora! Senhor Hackett? Oh, não pensei em mim como o Senhor Hackett, o professor formal. Não, aqui sou o Neil Hackett, o diretor descontraído. Bem, um casaco de lã. Então, qual é o problema? Primeiro queria dizer que, como o adoro como professor, sei que vou adorá-lo como diretor. Este é o problema. Ela adora tudo. Adora trabalhos de casa, adora cera das orelhas, adora... Pim, já percebi a tua ideia e concordo plenamente. Mas que tal não te preocupares tanto, hein? Grazie. Senhor Hackett, só estou a dizer que não é natural adorar tudo. Pim, discordo. Mas adoro que dês a tua opinião. Muito bem. Bom, podemos andar às voltas com isto, mas qual é a vantagem, hein? Bom, porquê que não voltam para a aula? É que... O Neil aqui tem os assuntos da escola para resolver. Oh, adorei a nossa conversa. Toda a gente odeia alguma coisa, até a Beric. E eu vou descobrir o que é. E depois vou denunciar a fraude que ela é. Não sou fraude, sou Capricórnio. Qual é o teu signo? Manteiga. A maior delícia de qualquer apreciador. A fiel aliada da arte da culinária. Melhor amiga das torradas. Mãe, podemos falar um segundo? Claro. Oh, estou a reviver a viagem da minha vida. Lembras-te como nos divertimos? O teu pai fez cavalinho naquele carrinho e... A Pim foi mordida pelo pato. Fazer manteiga é bem duro. Oh, tenho os braços doridos. Bem, parece que estás com os braços batidos. Anda, preciso parar. O que é que se passa? Eu não percebo porque é que a Killy mentiu à mãe dela. Oh, Phil. Mães e filhas têm relações muito complicadas. Sei por experiência. Tu e a avó? Mãe, eu sei que tinha expectativas, mas... Não quero casar com um astrocirurgião. Estou afastada pelo Lloyd. E ele é bestial. Yeah! Uhul! Adoro a tua filha! Adoro-a! Tem comida? Acho que ela só queria deixar a mãe feliz. Sim, mas acaba por não deixar, querido. A Killy tem de contar a verdade à mãe mais tarde ou mais cedo e... Sei por experiência, quanto mais cedo, melhor. Obrigado, mãe. Tem 4 quartos, 2 casas de banho de encantar. Porque estou a dizer que é de encantar. Sabe o que mais? Você não encanta. Está ocupada. É melhor irmos. Não, tu consegues. Oh, que surpresa! O que é que vocês fazem aqui? Estávamos aqui perto. Queríamos conversar. Claro. Sentem-se, por favor. Ei, querem uma água? Que tal uma chávena de café de promoção? Um boné? Ou umas meias? Obrigado. Então, Terrão Doce, de que é que queres falar-me? Bem, é sobre a claque. Pode-nos deixar-me pressionados? Sleia, ouve. Eu sei como estas coisas são. A sério? Quando eu era da claque, tinha de inventar novos hinos imensas vezes. Pode causar muita pressão a uma pessoa. Deixa-me mostrar-te um pequeno segredo. Não faças só o típico... Força, basketball, força! Altera, diverte-te, ser criativa. Ali-op, basketball, ali-op. Viste o que eu fiz? Só mudei a palavra. Mãe. Eu sei. Desculpa. Entusiasmei-me um bocado. Senhora Tesla, o Sr. Phipps na linha 2. Passam para o gravador, por favor. Duplex em condomínio a precisar de obras. Vá com a Tesla, são só umas horas. É a nova. Olá, Sra. Tesla, fala o Phipps. Quando me reformar da imobiliária e tu saíres de casa, a claque vai ser aquela coisa especial que me ajuda a passar os dias. Está a brincar? Não. Então, há mais alguma coisa de que queiras falar? Não. Não, a não ser que aquilo lhe queira. Não. Adivinhem. Tenho a quinta à tarde livre, por isso posso assistir ao jogo. Qual é o problema? Nada, não há qualquer problema. Senhora Tesla, eu prometo que quinta-feira vai ser um dos momentos de maior orgulho da sua vida. Obrigada. Chega aqui, querida. Então vamos ser mesmo claque no jogo de futebol? Não é futebol. Oh, wrestling! Não. Caminhada? Não. Snooker! Claques em jogos de snooker? Sim. Nem sabia que tínhamos equipa. Exato. Sabes, a Claque designou uns membros para todos os eventos desportivos da escola. Assim, podem espalhar o espírito por todos. A sério? Não, mas é o que vamos dizer à tua mãe. Uau, Phil, adorei! Ela também. Ela quer que sejas da Claque, vai ver-te atuar em grande. Para quem é o outro uniforme? Olá, malta! Também receberam o telefonema para o vídeo do Santana, não foi? Eras tu ao telefone, não eras? Não! Mas já cá estás, a Kili quer pedir-te um favor. Pede. Desde que não tenha de vestir um desses uniformes da Claque. Sou tão fácil! E sabem que esta miúda usa acessórios? Ya! Cavalo para a Torre 3! Adoro essa jogada, Reba! Desisto! Ela adora tudo! Se calhar é possível adorar tudo! Estúpida borboleta! Um segundo, querida! Obrigada! Não, obrigada, Reba. Adoro scones, mas... mas não destas. Agora, agora. Vamos ver o que tem aquele menino. Bem, bem, bem. A Debbie não curte passas. São 4 horas. Ela não está aqui. Ei, se calhar estamos livres. Se calhar apanhou uma multa. E como a polícia estava a atrasar, discutiu com ele. Depois ele pôs-lhe as algemas e meteu-a na cadeia. Acho que fugiu. Oh, querida, estás linda! Ah, não sabia que eram da Claque. Ah, totalmente, senhora T. Que é? Os da Claque já não dizem totalmente? Então, o que é que aconteceu ao futebol e ao basquetebol? Agora as Claques são de snooker. Isto tornou-se um grande desporto, senhora T. Tem classe. Muito melhor que o snooker. E assim o encontro empata. 3 jogos para Franklin, 3 jogos para Wells. É agora! Vamos mal. A seguir, Seth Wasmer a abrir. Abrir! Ei! E vai abrir! Abre bem! Abre bem! Vão! Vai, Seth! Chamada! E vou ganhar! Queria ver-me, Sr. Hackett. O Sr. Hackett saiu, foi tratar de uns assuntos. Ainda vai demorar. O que é que se passa aqui? Oh, só passei para sugerir uma visita da escola. A uma fábrica de passas. Isso era giro? Seria? Porque no fim da visita à fábrica, cada aluno recebe uma caixa de oferta de... passa. Admite, Debbie. Tu odeias passas. Não, não, eu não. Tão pequena e enrugada. Dizem que é o doce da natureza. Longe demais? Ah, já, pois! O que é que o set é especial? É no canal, é igual! Em inglês! O quê? O quê? Em inglês! O quê? O quê? Quem são os melhores no snooker? O do Wells é que vão brilhar! É o Wells! Não dá? É o Wells! Não dá? Por isso a galera está aqui e vão-se embora! Não, deixa de nos ajudar! É uma bola quase impossível para o Osman. Seth é um aluno do 9º ano que, quando não está a jogar snooker, gosta de televisão por cabo e jantares calmos no seu quarto. Arrasam, Seth! Deitam os tipos abaixo! Olha para ela. O sonho dela realizou-se. Yeah, pois é. O que é? Phil, é o sonho dela. Não é o meu. Toda a minha vida, a minha mãe me falou como era bom ser da Claque. A mãe era da Claque, a avó Hayes era da Claque. O tio Bruce não era da Claque. Mas é alegre. Mas agora percebi que eu não quero ser. Devias dizer isso à tua mãe. Mãe, eu não sou da Claque. É verdade. Desculpa. Os conflitos entre mãe e filha podem passar para o parque de estacionamento. Temos um jogo aqui. Oh! Caguei! Doce vitória! Osman, vê lá se te acalmas. Desculpa, era um plano parvo, afinal. Quer dizer, o que é que fazíamos? Tornávamos a Claque num gangue? Desculpe, Sra. Tesla. Phil, relaxa. Estou bem. Doce, ouve-me. Tu és a minha pessoa. A minha pessoa mais importante. E quando és honesta contigo mesma, como foste hoje, és honesta comigo. Estás a perceber? Uau! Sinto como se tivessem tirado dois pompons de cimento dos ombros. Obrigada, mãe. Querida. Vamos, meninos, entra no abraço. Não? Esta experiência toda definitivamente inspirou-me. Queres mesmo entrar para a Claque? Não. Decidi finalmente contar aos meus pais que fiz um piercing. Boa sorte, querida. Ainda bem. Já reparaste que tudo o que dizes é muito feliz? Qual é o mal de ser feliz? Esta é a felicidade dos outros. E esta é a tua. Nem chego à tua felicidade. São uns 15 metros de felicidade. Tu gostas mesmo de gozar comigo? Não. Sabes, eu queria só... O que é aquela coisa que as pessoas simpáticas fazem quando agem mal? Desculpas? Oh, Pim, tu vais pedir-me desculpa? Não sei. nunca fiz isso antes. Oh, Ana Papi, meu, ajudo-te, repete depois de mim. Debbie, desculpa magoar os teus sentimentos, porque sei que és frágil como um floco de neve. Não consigo. Espera. Quero que fiques com isto. É a asa de um balde. Estava no chão. Achei que era interessante e apanhei-a. Toma. Oh, Pim! Oh, se calhar devíamos começar uma coleção de asas de balde juntas. Eu ligo-te. Oh, ou melhor ainda, arranjo walkie-talkies e deixamos ligados à noite. Oh, isto vai ser tão giro! Gosto destes momentos calmos contigo, Pim. Abraçava-te se os meus braços não estivessem presos. Oh, não te preocupes, mãe. Quem diria que 10 litros de leite só davam este bocado de manteiga? Mas sim, só nós as duas e uma torrada com manteiga fresca. Que boa manteiga! Mãe, já que estamos as duas felizes como gatinhos deitados ao sol, podes aumentar-me a mesada? Não, desculpa, querida. Mas, mãe, mas que bela manteiga! Ah. Pim, tenho alguma coisa no nariz? Não, mãe, és linda.